para as colheres na formatura. Pum, pum, pum, e dá de tropa e amor. Pum, pum, pum, e agora a minha cultura. Pum, pum, pum, adoro esta semana. Pum, pum, pum, para as colheres na formatura. Chamado à enfermaria para inspecionar o canhão. Há uma guerra lá na sala, quando acaba lhe pôs a mão. E o sargento estava lá, e o cano ainda quente. Dá-me cá o tiro a mim, porque eu também sou gente. Ai, pum, pum, irá é que é bom. Agora a minha aventura. Pum, pum, pum. Agora é só disparar. Pum, pum, pum. Para as mulheres na formatura. Pum, pum, pum. Irá tropa é que é bom. Pum, pum, pum. E agora a minha aventura. Pum, pum, pum. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Falhar o canhão, fui chamado para furar o resto do pelotão. Foi a conselho de guerra, já eu tinha muita idade, por mandar o pelotão, sabem para onde? Todo para a maternidade. Pum, pum, pum, ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum, e agora ninguém me cura. Pum, pum, pum, e agora é só esperar. Pum, pum, pum, para as mulheres da formatura. Ai, pum, pum, pum, ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum, e agora ninguém me cura. Pum, pum, pum, e agora é só esperar. Pum, pum, pum, para as mulheres da formatura. Estavam todas comigo, porque eu só disparava para debaixo do umbigo. E agora sou maior, e eu toda já calço sábia. Já disparo em todo mundo, em Portugal e na Bósnia. Pum, pum, pum, ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum, e agora ninguém me cura. E agora é só disparar. Pum, pum, pum, as mulheres na formatura. Pum, pum, pum, ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum, e agora ninguém me cura. Pum, pum, pum, e agora é só disparar. Pum, pum, pum, para as mulheres na formatura. Ir à tropa é que é bom. Pum, pum, pum, e agora ninguém me cura. Pum, pum, pum, agora é só disparar. Canal 2. Certo dia apanhei passarinho da Maria. Ficar não queria, e de tanto o chamar, ele sempre lá entrou. Maria fechou a porta, e então ele ficou. Olha o passarinho teu que eu tenho, olha o passarinho da Maria em meu. Olha o passarinho teu que eu tenho, olha o passarinho que eu tenho. Olha o passarinho, meu, meu, meu. Olha o passarinho da Maria, meu. passarinho, teu, teu, teu. Olha, passarinho, quem apanhou foi eu. Depois de lá ter entrado, não queria mais sair. Maria não abria a porta para ele não fugir. Ai, que lindo passarinho, qual é este não havia? Passarinho tão bonito, era só o da Maria. Olha, passarinho, olha, passarinho da Maria, meu. Olha, passarinho, teu, teu, teu. Olha, passarinho, quem me apanhou fui eu. Olha, passarinho, teu, teu, teu. Olha, passarinho da Maria, meu. Olha, passarinho, teu, teu, teu. Olha, passarinho, quem me apanhou. Vai passando e alguém nos vai tramando devagar, devagarinho.

canal 2 da Antena Web. De cantaria que